olhos assim, vendo o tempo passar, bem diante de mim, preso aqui, sem saber o que se passa lá fora. Como vai minha família e a minha esposa? 3 anos e alguns meses, artigo 12 é problema. Lá fora a vida passa, aqui dentro o mesmo dilema. Rango podre, à noite o frio castiga ladrão. Numa cela pra 20 detentos, superlotação. Como eu, aqui dentro eu sei que tem vários, pensando que era o certo, entra no errado, olha o que deu. Agora só no dia de visita vou ver a minha mãe e a saudade castiga. Como era bom jogar bola lá no campão, sabadão toma uma gel com os irmãos. A liberdade aqui dentro vale uma vida, e esse é só o começo da minha autobiografia. Ainda não é o fim, ainda não é o fim. Querer superar, mudar de vida, agora ouvir os conselhos da coroa. Começar tudo do zero, ser outra pessoa. Infelizmente meus erros vão estar sempre comigo. Infelizmente pro estado vou ser sempre um bandido. Mas eu sei que só eu posso mudar, e sei também que só Deus pode me julgar. Quantas vezes de joelhos a ele pedi perdão, que esse pobre pecador ainda tem salvação. O homem não chora, véi, mas aqui dentro eu chorei. Fui trilhar o caminho errado e olha o que encontrei. Ainda bem que isso tudo vai logo passar. Ainda bem que logo, logo, mãe, tô chegando em casa. Fica com Deus aí, todos vocês. Ótima carta que escrevo aqui dentro, é a dessa vez. Ainda não é o fim, ainda não é o fim.